vim de beira do rio, vim andando, até chegar aqui no mar. No mar, quando eu vim me encontrar. Pesco sem parar. Queria eu ter um dinheiro, pelo menos a terça parte do que eu pesco do peixe, todas as noites, todos os dias. Sou um homem muito feliz. Sou muito feliz porque vivo sempre olhando para as estrelas, olhando para o mar, olhando para o céu. Santa Catarina!